22. Dia. 9735. Seguindo o gol, como número 2, na Quebec, 118.95. Quatro, quatro, sete, na escuta. 05, se autorizado táxi até a interseção hotel, quando no ponto de espera do hotel chama a torre, em 118.95. Voltímetro marca 1010. O número 97, livre de restrições de altitude sobre a posição pelo, desça para 3.000 pés, ajuste no 0010. Da interseção, confirme. Ciente. Vai informando aí, número 97, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste em Salvador 10010. Trip 5240, desça para 4.000 pés, ajuste no 0-0. 4.000 no 0-0, 5240. Trip 5240, reduza velocidade para 230. 230, 5240. Canadá 141, desça para o nível 050. 0041. Gol no 924, desça e mantenha nível 060. 092230. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, né? É o azul 4089. Saga azul 4089, utilizado aliás, liga com a 90 graus. Autorizado alinhar e decolar da pista no 0, azul 4089. Valeu. Não podia sanar o pessoal aqui na A infraero monitora nossa frequência? Provavelmente ela vai providenciar alguém. Quase tem ninguém não, você é obrigado a parar o táxi. Confirma o modo do táxi. É moto 1-4. 1-4, obrigado. Carioca. É, quem? Rodrigo, abraço. Abraço, meu querido. Volume 97, desça para 2.000 pés, ajuste permanência, presa do LS, X-Ray, pista 10, resposta do 0. 2.000, com mais 0. Trip 5240, desça para 3.000 pés, ajuste permanência. 3.000, permanece ajuste. 0, galhão. O primeiro leve que chamou, por gentileza, tá 3193. Afirmativo. A 3193 para o Galeão está autorizado, nível 360. Sou da cola da 10, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pesulu 10, SMAP Lúvito Barbacena. Aciona 5432 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Aguarde só um minuto por congestionamento, por gentileza. Passarido 2230, vai ingressar via Juliette para remota 1-4. Juliette, remota 1-4, 230. Da 3193, cotejo, por gentileza. Autorizado 360 Galeão, via rodoplan de voo, decora da 10, saída da Eldeza, Brinde, após o intercepto do Pedro 190, SMAP e Barbacena. 432 transponde, 1208 está na posição 01, no trânsito 3193. Planejamento correto, me chama quando totalmente pronto para o push, tá? Camarada, 3193. Para o táxi, 7767-21, 1113 na borda, 4. Sua autonomia alternativa, por gentileza, Web? 4,26, Recife. Índia Alfa, ponto de espera, 118,95, altímetro marca 1010. 1,027. Solo, moto 7,4, ponto de estacionamento, porta 8. Assenta ao tráfego da passaria que vai passar a retaguarda, a porta autorizada push north. Pode passar aqui, está autorizado push deck portão 8, deck de porta. Tripe 5240 informa tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, Boeing 737. Ciente, eu sigo 240. Solo Salvador, o 35447, já possui a nossa autorização? Afirmativo, próprio copo. Pronto. Está autorizado para barreiras, o nível é o 200 e o perfil da saída da solicitação do controle será Momo, Cogbo e após direto. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5443 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Para barreiras, 5200, o perfil da Momo não possui a transição. Decola com curva à esquerda, posto 443 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Salvador, 5447. Sigo 447, a saída é Momo, após Momo, voa Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, e após direto Barreiras. Salvador, bom dia, tá 32, tudo bem, assim, tem informação para a autorização, pronto. Copiou? Não problema. Chamou por gentileza, prossiga com os dados. Roma 05, ingressa via Juliette, Índia, Alfa, até o ponto de espera. 350 mais. Juliette, Índia e Alfa, quando no ponto de espera, novamente Torre, 118,95. Prossiga, Vitorino Juliette. Alfa 24, reduza velocidade para 220 mais. 220, nós vamos na pessoa. Só um minuto, por favor. Multiback, treinamento, tá 3193. Tá 3193, mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Tem uma aeronave da Gol no 8 que já foi autorizado, pois. Tem que aguardar, tá 3193. 447, confirmando, então é Momo. Momo, Momo. Afirmativo. Só confirmamos, 3193, aeronave 98, interfere com o nosso multiback aqui no 1, não é isso? Afirmativo, comandante, porque infelizmente a Taxiway Alpha entre a Juliette e a Índia está impraticável. Então a aeronave tem necessariamente que taxiar via pátio. E se eu liberar o push do senhor, ela será prejudicada porque ela já está para iniciar o táxi. Positivo, a gente está aguardando aqui. 20-208, por favor. 208, boa. Salvador, F7-7-2-1, bom dia, boa tarde. F7-7-2-1, boa tarde, contatada na decolagem, saída Momo, subo para o nível 330. Momo 330, quando possível, esquerda Momo, olha no controle prontinho, concentra. Sim, se aguarde com relação ao princípio, eu mantenho a pista da saída. Sim, a gente vai manter então. Boa Equador, gol 1697, boa tarde. Tá 1.8 milhas externo, embaixo da base visual. Contrário com 1697, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 90 graus, 1.3. É o 32 na meia para Fortaleza, pronto, cópia? 86. Está autorizado para Fortaleza, 370 nível, sou decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo Frote. Após decolagem, curva à esquerda, 5446 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Autorizado 370, saída Momo Frote, decola para a esquerda, 5446 no 208, na 3296. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5240. Está autorizado Caio Lourenço, meu pai, decolador no 7 no Axé, após decolagem direita, aciona código 0160, transponder 120. 0160 no transponder, controle 120, decimal 8. Quer que reduz mais? Reduzir para 2009. Trip 5240, boa tarde, continue a aproximação, número 2 para pouso, com a Maria Pista Livre. Vento agora 90 graus, no trigo. Prossegue na escuta, aguardando autorização. Em Salvador, rampa 05. Rampa 05, contato radar saída Coral, suba e mantenha nível autorizado. 1-0, campo perfil da saída Árvore, trans, após direto Vitória da Conquista, após decolagem 5447 e o controle 120 decimal 8. 180, autorizado para a Conquista, sai na Árvore, após Vitória da Conquista, 928, o controle 5442, após o transporte, Vitória da Conquista. 5447 é o código transponder, é o nível 180, 180. 5447, 180, obrigado. Aeronave está tentando contato com o solo, só a portadora. O voo 1806, puxa o leque acionamento, portal 612. Voo 1806 autorizado, puxa o acionamento, chama táxi. Autorizado, chamarei o táxi. Bom, vou e mantenha restrito nível 310 da presente autorizada Abuco. Abuco 310, web mesmo, né, Cidadão? Obrigado. Baixo. Eu. Zero. Eu. Cenário 315, reduz a velocidade para 2009. 2009. Oh, Salvador, gol 1697, esposa do Oliveira. 1697, procede via Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette. Está travado, autorizado, pouso 1-0. Após a TR na curta, alinhar de manter pista na frente. Após a TR, manter pista na frente. Após a TR, manter pista na do Coral da Presidente, rumba 05. Vou direto Coral da Presidente, rumba 05. 1924, complete, chame torre 1895. 1925, boa. Vazor fundo 1924, meia LS. 1924, reporte passando externo, deixa eu ver. Cuidado, abaixa a trava. Aula. Sudeste 6721, extremo centro Recife, no 2545, alterna 12685. 2545, 225, obrigado, 6721. Táxi 3193, 140 a bordo, 3 horas e 55 autonomia, Fernando Campinas. Índia Alfa, ponto de espera, 118 decimal 95, altímetro marca 1010. Rio Sábio 9090, Índia Alfa, ponto de espera 285, grato a 1, boa tarde. Paulo, muito boa tarde, 35240, lembrando a sua escuta. Boa tarde, Tribe, prossegue via Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é a 03 no pátio 3. Kilo 03 no pátio 3. Bom, 1697, antes da Juliette. Voo no 697, vai manter a posição, está condicionado o tráfego da companhia no 612, assim que o mesmo iniciar o táxi, o senhor ingressa via Juliette para o 9. Essa é uma guarda. Estabilizou, 61 patrona. Chegou um 7, canal 8, decimal 95. 1895, 61 patrona. Estou autorizado. Livre, Fuso, Zona 9 do Estado. Carajal no 8, prossiga com a matrícula da aeronave, por gentileza. A gente mantém a minha escuta aguarda, por gentileza, autorização. Matrícula 28, 720, decimal 8. 08, 754. Salvador, boa tarde, tá 3193, ponto de perda 90, boa noite. Salvador, boa noite, 754, decolado na PUCA, 1703. Boa noite, 754, contatada na decolagem, suba para nível 390, perfil PUCA. PUCA, salve, 390, boa noite, 754. Boa noite, 06, reunião no patrono. 1 hora e 50, Salvador. 1-5-1, 1 hora e 50, Salvador, confere. 1-4-1. 5, cadeza para 2.000 pés, o gestor Ronessa, atrizado IDS, sexo e pista. 1-0, resposta estabilizada. 2.000, atrizado IDS, sexo e pista. 3.000, boa tarde. Salva 29, chama no 21 do Florado. 219, Olivar. 924, bom dia. Paulo Salvador, bom dia. 2924. 2924, bom dia. Prossegue via Alfa Juliette pro 04. Alfa Juliette 04, 2924. Deve pôr as patronas. 3193, após a Avianca na curta ali, mantém. Após a Avianca na curta ali, mantém, 3193. Da Coral, após decolagem em curva direita, aciona 5421 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Jalo 8, cotejamento está correto, acionamento é a critério, me chama quando pronto para o táxi, pessoas a bordo, por gentileza. Autorizado o táxi até a interseção hotel e quando lá chama a torre, 118, decimal 95. AF. confirmo. No ponto de espera do hotel chama a torre. Espero o cruzamento da 1028. Pô, Vitor de Júlio, não é isso? A câmera livre táxi chame para ingresso. Vitor de Júlio. Paulo Salvador, muito boa tarde, voo 9600, plano para Natal, sente de informação ATIS. Voo 9600 para Natal, está autorizado nível 370. Seu decola da 10, sai da PUCA de Par após decolagem curva esquerda, aciona 5461 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizado 370, decolando a 10 com curva esquerda no perfil da PUCA de Par. 5461208 é o controle. Voo 9600. Planejamento correto, me chama quando totalmente pronto no 5. Chamarei. 5447 da trip no pátio 3, autorizado. Puxa o acionamento, chama táxi. Salvador, o papapá, Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, prossiga. Eu já estou falando da Ubaitaba. Está no pátio 3, desculpa. Salve. Questão 313. É, questão a corredora certa, ok? O arredial do Ubaitaba é 238, fica tão seguro. Gente, muito obrigada. Só um minuto para a cópia. Só no 6141, livrou nas 350. No 641, prossegue via Alfa. Me chama antes da Juliette, por gentileza. Alfa, guarda no trânsito. E a ponte para da 10, pronto. Tarde, boa noite, 06. Mantenha a ponte de espera. Mantenha, bom, 06. Tarde, 06 ali, mantenha a parte da interseção. É o Leda Bridge, onde intercepta Pesulu 10, correção. Pesulu 6, Brava Tanzulu 13. Aciona 5460 no transponder, 120.8 a frequência do controle. Juliette, Roberto. Autorizado por exato. Autorizado. Intercepta a partir de bridge, Pesulu 16. Não copiou a próxima aerovia. Transponder 5460, controle de saída 208. Conforme o plano, a Pesulu nomeia Bravo Hotel Zulu 13, segue conforme a rota apresentada. É isso mesmo, após a Pesulu nomeia Bravo Hotel Zulu, depois direto 13, 3805. Quando o agendamento correto, me chama quando totalmente pronto para o push no 11. Tamara. Fiz contato na decolagem, subo agora nível 360, perfil da Elda. 360, pode aprovar da Elda presente? 2000, autorizado da Elda. 2000 da L3, número 3. Como é que Juliette Romeu confirma? Era manter 500 para ele. Cadê? 500 para ele. Sente. Qual é o ajuste, senhora? Ajuste no 0 no 0. No 0 no 0, mandado. Gono 754, chame Recife na sequência 12545, alterna 12685. Recife 12545, alterna 12685, Gono 754. Oceaner. Meia 3195, precisando de LF. 3195, correção 6315, completo final, chame torre 11895. 3195, me apresento. Torre Salvador, Oceaner 6395, aproximação final, precisando. Oceaner 6315, por autorizado, pista 10, 25 graus, 19 check-in. Aguardando, embaixado. Trilha Juliette, precisando alinhar e manter, ali mantém, observação. Abaixar atrasado, Oceaner 6395. Gente, perigo pouso. Torre, muito boa tarde, papapapá, na Juliette Romeu, decolado do Serra Índia com Índia, para sobrevoo na entrada do Pouca. Carajão na 8, veículo 36, chama no 20.8, por favor. Carajão na 8, boa tarde, prossiga. Tá, decolando a reta, saída Coral, cruzando 1.400 pés para a curva direita, fronte Coral. Um abraço, Vitão. Valeu, galera. Horas e 30, alterna Serra Brava com a Padre. Carajão 18, contato radar na decolagem, saída Coral, suba para nível 100. Uma centena, Carajão. Vitor Índia Júlio, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 100 graus, 129. Mais 06 ali, mantém a pista no 0. 806, ali mantém o no 0. Falou, Salvador, ou Xaná 62, no 3. Oxenai 6203, prossiga. Só para tirar uma dúvida, nós solicitamos a nossa componente uma DLA. A autorização permanece 360 Galeão, com forma e pregamento autorizado? Afirmativa, sua DLA foi para que horas? Vou chegar com a companhia e já passo para você. Por gentileza. Na 6203, recebi sua DLA para as 15h30, ok? Solo 38, 1219, demorou. 19, 31. 51, 76, eu transpondo, aeronível 360. 360, já tinha um pouco de acionamento, eu estou na 6203. Passarelo 2230, autorizado. Puxa acionamento, chama táxi. Capitão Vitorino de Juliette, mantenha-se. Oi, o Mike Juliette, o meu já iniciou o sobrevoo na estrada do Coco, tá no norte da torre. Gente, Mike Juliette, eu tô no visual, informe no dia da CT. Ok, vai reportar levando o setor, Romeu. Juliette, na escuta? Tá na escuta, pronto. Confirma o Tati que se encontra em pista que decola. Passa o 3, enquanto eu decolar aqui para a Lopata. Alô, 6305, tá na Alfa. 6305 vai prosseguir via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa 2, Juliette. Tá, papá, Mike, Charlie, Juliette, então vamos à autorização. Tá autorizado para Ubaitaba, conforme plano apresentado. Decola seguindo o corredor Axé via Litoral Sul. 5501 é o código transponder. 120, decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Baitaba, conforme plano, corredor Axé, via Litoral, transponder 5501 e controle 208. Está pronto o posicionamento, Sá Juliette. Como é que está, Juliette? Acionamento a critério. Qual foi a sua posição no pátio 3? Está tá ao lado do trip? Do TR da trip? É a frente do trip aqui, do trip. Gente, o acionamento é a critério do comandante, quando para decolagem vai chamar a torre em 118.95. O altímetro marca 1.010. 1.010, 118.95, pronto, graças ao comandante. 193, graças ao comandante. Boa. Controle Salvador. Muito boa tarde, voo 906, decola Pucca, passando agora 1.600 pés. Gol no 806, contato radar na decolagem, saída Pucca, subo para o nível 230. Romeu, 230, gol no 806. 8.